te pudesse fazer entender. Sem teu amor eu não posso viver. Que sem nós dois o que resta sou eu. Eu assim tão só. E eu preciso aprender a ser só. Poder dormir sem sentir teu calor. A ver que foi só um sonho e passou. Demais ao fim dar leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe e se vem é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo. Eu morro pensando. Quando que eu cantei isso? Devia ser 64, fim de 64.